aí, seu pilantra folgado? Cadê aquele dinheiro que você pediu emprestado? Até comigo tá querendo pisar na bola, véi. Desde o tempo de escola, muita gente me avisava: não confie nesse cara sem palavra. No descuido ele carrega tudo. É um velho ditado. O mal do esperto é achar que todo mundo é burro. Ah, se muda sem moral. Dá calote nos outros, pra eles é normal. Se dividem em várias categorias, armando calote pra ganhar o dia a dia. Pirateiro, grileiro, vendedor de consórcio. Quando é pra dar um banho, desconsidera até o sócio. Mãe, irmã, tia, avó e patrão, todos ficam indignados com esse tipo de ladrão. Sempre chegam de mansinho: como vai, tudo bem? Tô precisando de qualquer, mas não arrumei com ninguém. Você é a única pessoa que pode me dar essa força. Conto contigo, não me desaponte. Tá, tudo bem, no final do mês você faz o depósito. Os dias foram passando e nada de money na minha conta. O mau negócio que eu fiz, como pude acreditar? Caloteiro é caloteiro mesmo. Dá calote aqui ou em qualquer lugar. Um promotor de vendas ralou um mês em uma empresa. O pagode saiu, vou receber, que beleza. Além de aguentar, aluguel de puxa-saco não recebeu. Mas não deixou barato, correu atrás do prejuízo. Colocou na mão do advogado, que também foi subornado pela firma. Outro pilantra safado. Pra essa raça só existe um jeito. Tem uma receita pra acabar com esse sujeito. Diz aí, borracha, qual que é, não disfarça. Malandro que é malandro, não apronta na sua área. Tem pilantra que é fácil de identificar. Chega oferecendo ajuda, é só não vacilar. Teve um que deu calote numa porrada de neguinho daqui. Da Samambaia em Sobradinho, Planaltina e na CI. O DF todinho tá esperto com ele. Ou ele paga, a gente estraga a sua cara. Tá pensando que na área todo mundo é mané? Vem dar o banho aqui pra ver de qual que é. Fuleiro, preguiçoso, sem moral. Ganhar nas costas dos outros é mal, hein? Uma hora a casa cai. Aqui Lildo, liberdade condicional. E aí, Dai, o que você tem a dizer? Vamos exterminar. Quem prometeu mas não cumpriu, agora é tarde demais. Pilantra é pilantra em qualquer lugar. Quem prometeu mas não cumpriu, agora é tarde demais. Vacilou, ficou pequeno, pode acreditar. Quem prometeu mas não cumpriu, agora é tarde demais. Pilantra é pilantra em qualquer lugar. Quem prometeu mas não cumpriu, agora é tarde demais. Vacilou, ficou pequeno, pode acreditar. Pilantra é pilantra em qualquer lugar. Liu! Cheguei agora, vou falar. Toda mão sempre tem um pilantra. Pisa daqui, pisa de lá. Sempre atrás alguém para se adiantar. Muitos desses caras quiseram me derrubar, mas não adianta, sei como exterminar pilantra. Sempre é assim, chegam devagar sua amizade conquistar. De repente mente começa a te ganhar, sua dona alugar. Ha, esse tipo não tem as manhas de trampar. Chega em você com a cabeça baixa. Não tem atitude, nem disposição, muito menos consideração. Será que merece perdão? Meus aliados vão tirar a conclusão. Por quê? Otário no gueto não tem salvação. Olha pra mim, fala pra mim, quando foi que eu pisei na bola? Pode começar a procurar meus chegados, perguntar. Aqui é de rocha. Amigo, não precisa se invejar. Guindaste 1, 2, 1 para você, nunca vai bundar. Para os amigos de verdade, um abraço manda. Pode ser Brasília, Goiânia ou até Sampa. Pilantra é pilantra em qualquer lugar. Vai existir a pilantragem sempre vai existir. A pilantragem. Quem prometeu mas não cumpriu, agora é tarde demais. Pilantra é pilantra em qualquer lugar. Quem prometeu mas não cumpriu, agora é tarde demais. Vacilou, ficou pequeno, pode acreditar. Quem prometeu mas não cumpriu, agora é tarde demais. Pilantra é pilantra em qualquer lugar. Quem prometeu mas não cumpriu, agora é tarde demais. Vacilou, ficou pequeno, pode acreditar.